talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa! Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais um Central da Biografia e mais uma vez o Edgar de Souza chega para ficar com você. É mais uma homenagem a mais um grande nome da nossa música. E desta vez, a gente vai homenagear o emblemático, o sensacional Zeca Pagodinho. Você está ouvindo? Central da Biografia. Zeca Pagodinho no Central da Biografia. Mas antes da gente falar desta grande fera, eu gostaria de cumprimentar a você na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade, que sempre está acompanhando os nossos trabalhos nesta emissora líder de audiência. A você, um beijo no coração em forma de agradecimento, tá bom, gente? Vamos lá, Central da Biografia com Zeca Pagodinho. Você está ouvindo Central da Biografia. Me dê a mão, eu preciso de você. Seu coração, sei que pode entender. E o calçadão é meu lar, meu precipício. Mesmo sendo um sacrifício, faça alguma coisa pra me socorrer. Eu não quero ser manchete em jornal e bobe na TV. Se eu ficar por aqui, o que eu vou conseguir? Mais tarde será um mal pra você. Não ser escravo do bicho ou piso do mal, nem ser um profissional na arte de furtar. Quero estudar, me formar, ter um lar pra viver e apagar essa má impressão. Que em mim você vê, me dê a mão. Me dê a mão, eu preciso de você. Seu coração, sei que pode entender. O calçadão é meu lar, meu precipício. Mesmo sendo um sacrifício, faça alguma coisa pra me socorrer. Ser um profissional na arte de furtar. Quero estudar, me formar, ter um lar pra viver e apagar esta má impressão que em mim você vê. Outra vez. Me formar, ter um lar pra viver e essa má impressão. Em mim você vê, dê a mão. Você está ouvindo Central da Biografia. Yeah. havia um desejo a mais. Veja bem, você fez molhar meus olhos e de canto chorar, coração magoado, veio o meu adeus. Só um novo amor pode trazer felicidade para os braços meus. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, Zeca Pagodinho, batizado de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu no Irajá, Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1959 e foi criado em Del Castilho. Filho de seu Jessé e dona Irineia, quarto filho de uma família de 5 crianças, desde cedo já trocava as aulas por uma boa roda de samba. Por isso, depois de uma quarta série, não quis mais saber de escola. Nos anos 70, o Partido Alto começava a se tornar uma febre nos subúrbios do Rio. E entre um samba e outro, Zeca se virava como podia. Feirante, camelô, office boy, contínuo e anotador de jogo do bicho. Ele fez de tudo. Desta época, surgiram amizades valorosas, como Sérvula, Dorina, Paulão Sete Cordas, Monarco, Mauro Diniz, Almir Guineto, Bira Presidente, Beto Sem Braço, um dos grandes compositores, e também Arlindo Cruz. Zeca Pagodinho também frequentava as rodas do Cacique de Ramos. São muitas histórias, né, gente amiga? Mas vamos com música. Fala de Zeca Pagodinho, tem que ter música. Da melhor qualidade com Zeca Pagodinho no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Meu coração era uma rosa. Em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do pé junto. Mas a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do pé junto. Meu coração era uma rosa. Em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade. Longe de ti, a minha alma veste luto. Eu me pergunto como pude me entregar. Eu que sorria, hoje vivo a chorar. No meu pomar, o amor que eu plantei não deu fruto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. Meu coração era uma rosa. Em botão hoje é saudade, felicidade. Ao me ver nem tem assunto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do meu bem, eu falei que a saudade. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. Longe de ti, a minha alma veste luto. Eu me pergunto como pude me entregar. Eu que sorria, hoje vivo a chorar. No meu pomar, o amor que eu plantei não deu fruto. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. É que a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar pra cidade do Peju. Mas a saudade que eu sinto de você, meu grande amor, vai me levar. Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Família da mulher que amei. Ah, eu vivia. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. Mãos se rendem para outras que tudo levam, quase em nossas pobres mãos que batem as cordas. Pago pra ver queimar em brasa as mãos de bacharéis que não condenam o mal, que inocentam réus em troca do vil metal. As mãos de bacharéis que não condenam o mal, que inocentam réus em troca do vil metal. Mãos de fiéis, revés que não condenam, governo a diretriz tão fraudulenta, sem guerra e sem juiz. Mãos não filha correr. Justiça põe as mãos na consciência. Arco que fez Pilatos, lavando suas mãos. outras que tudo levam. Quase em extinção. Mãos honestas, amorosas, e nossas pobres mãos que batem as portas. Sentam réus em troca do fio metal. As mãos de bacharéis que não condenam mal. E não sentam réus em troca do fio metal. Mãos de infiéis, revés que não contentam. Governo a diretriz tão fraudulenta. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza. De volta no Central da Biografia, amigos e amigas. No início dos anos 80, Zeca Pagodinho começava a se estabelecer como um versador de respeito. Em parceria com o flautista e partideiro Cláudio Camunguelo, teve a sua primeira música gravada, a música Amargura. A faixa entrou no repertório do segundo disco do grupo Fundo de Quintal, fundado em 77 e originário também do Cacique de Ramos. A aproximação com o grupo acabou levando Zeca Pagodinho para perto de Bete Carvalho. Foi ela quem gravou seu primeiro sucesso, Camarão que Dorme e a Onda Leva, que ganhou até clipe do Fantástico. A madrinha ainda gravou Giló com Pimenta. Depois foi a vez de Alcione registrar Mutirão do Amor. Zeca, Sombrinha e também Jorge Aragão assinaram a composição desta música. No LP Almas e Corações, isso aconteceu em 83. Zeca Pagodinho, no Central da Biografia. A apresentação é de Garde Souza, com o apoio da sua emissora. Eu fumo, se eu quiser beber eu bebo, pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo, tenho pé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como um vampiro, morcego é o homem e a mulher. O meu linguajar é neto, eu não estou falando grego. Amores e amigos de fato, nos lugares onde eu chego. Eu estou descontraído, não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo,

Você está ouvindo Central da Biografia. Olha a patota de Parme aí, compadre. Que beleza, tá chegando o corão. Oi, linda mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode cantar o que quiser. Ela levou o meu nome na macumba pra me amarrar e tentou diversas vezes me prejudicar. Mas minha cabeça é sã, porque Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão Marião pra reunir a garotada e proteger meu amanhã. Porque Cosme é meu amigo e pediu a seu irmão Marião pra reunir a garotada proteja meu amanhã. Na verdade você nunca me pertenceu, e quando segui meus passos foi visando que era meu. Você não passou de um caso que nasceu por um acaso. Seu amor não era eu, seu amor não era eu. Quando teve a conclusão que meu pobre coração não abrigaria você, passou me caluniar. Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar. Deixou me derrubar. Só soube caluniar. Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar. Olha linda mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser. Já levou meu nome na roupa pra me amarrar, já tentou diversas vezes me prejudicar. A minha cabeça é sã, me pertenceu, e quando segui meus passos foi dizendo que era meu. Você não passou de um caso que nasceu por um acaso. Seu amor não era eu, seu amor não era eu. Quando teve a conclusão do meu pobre coração não abrigaria você, passou me caluniar. Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar. Não deixou me derrubar. Passou me caluniar. Pode, não deixou me derrubar. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Garbi Souza. Ok, de volta! Que canções maravilhosas, Zeca Pagodinho, no Central da Biografia. Bem, amigos, começaram as celebrações dos seus 30 anos de carreira e lança Zeca Pagodinho Multishow ao vivo. 30 anos, vida que segue, onde interpreta sambas de sua história afetiva. Músicas como Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, Diz Que Foi Por Aí, Zequete e também Hortêncio Rocha. O Sol Nascerá, de Cartola e Elton Medeiros. Mascarada, de Zequete e também de Elton Medeiros. Grandes músicas da história. E também Aquarela Brasileira, em belos arranjos e participações especiais de Zé Menezes, Paulinho da Viola, Marisa Monte, que inclusive merece um Central da Biografia. E Amandu Costa, Hamilton de Holanda, Mauro Diniz, Rio do Ora, dentre tantos outros bambas do samba. Zeca Pagodinho do Central da Biografia. Central da Biografia. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Eu tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é Oxum, é Oxum. Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, Valei-me meu pai a Totô, Baluaê. O Baluaê. Por isso que a vida que eu levo é beleza, não tenho tristeza, só vivo a cantar, cantar. Cantando transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, sei lá. E atendido é que essa minha vida não é vida para o ser humano viver. Pode crer. E nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai. Eu tenho. Tem outro santo que meu pai agradecida que é meu pai, Xangô. Caô. E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro é Oxum, é Oxum. E nas bandidas que a gente não vê, coisas que a gente não crê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê, o Baluaê. Por isso que a vida que eu levo é beleza, não tenho tristeza, só vivo a cantar, cantar. Cantando transmito alegria e afasto qualquer nostalgia pra lá, sei lá. E há quem diga que essa minha vida não é vida para o ser humano viver. Pode crer. E nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, valei-me meu pai a Totô, Baluaê. Valei-me meu pai a Totô, Baluaê. Salve as crianças, não vai me saudar nenhum. Você está ouvindo Central da Biografia. Hoje o mundo está diferente, fera engolindo fera. Quem der com a língua nos dentes já sabe o que o mal espera. Qualquer criança inocente já sabe o que isso gera. Tem gente filmando a gente, mané, maneira, mané, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, mané. Desde menino, a gente ainda era pivete. No tempo de Juscelino, você já pintava o sete. Seu papo de escancarado faz parte de outra era. Por isso vem devagar, sai pra lá. Maneira, mané, maneira, maneira, maneira, maneira. Você faz seu desatino, depois vem jogar confete. Não estou aqui pra brincar, só gosto de jogo à vera. Por isso é melhor parar, sai pra lá. Maneira, mané, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, mané. Maneira, mané, maneira, maneira, mané. Hoje o mundo está diferente, fera engolindo fera. Quem dá com a língua nos dentes já sabe o que o mal lhe espera. Qualquer criança inocente já sabe o que isto gera. Tem gente filmando a gente, mané, maneira, mané, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira, maneira. Te carto desde menino, a gente ainda era pivete. No tempo de Juscelino, você já pintava o sete. Seu papo de escancarar faz parte de outra era. Por isso vem devagar, sai pra lá. Maneira, mané, maneira, maneira, maneira. Não vou

Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Calmo e mais sereno, seria bem melhor pra mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo. Ciúme é o veneno. Não se encontra lenitivo. Se entre nós houvesse a paz dos bons casais, sem receios, sem conflitos, eu acredito que haveria mais amor. Sem nossos gritos tão aflitos de pavor, mais calor na relação, mais desejo de viver, mais pureza, mais prazer, mais amor, mais união. Mas não deu termina aqui. Eu vou partir. Mas não deu termina aqui. Mas não deu, termina aqui. Meu amor, se fosse assim, bem calmo e mais sereno, seria bem melhor pra mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo. O ciúme é um veneno. Não se encontra lenitivo. Se entre nós houvesse a paz com os casais, sem receios, sem conflitos, eu acredito que haveria mais amor. Sem nossos gritos tão aflitos e pavor, mais calor na relação, mais desejo de viver, mais pureza, mais prazer, mais amor, mais união. Mas não deu, termina aqui. Eu vou partir. Mas não deu, termina aqui. Sofrer, eu sofri. Mas não deu, termina aqui. Já te pedi. Mas não deu, termina aqui. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza. Chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Que pena que acabou, né? Mas foi muito bom enquanto durou. Hoje destacamos Zeca Pagodinho no Central da Biografia. O Edgar de Souza vem deixar um beijo no seu coração. E a gente promete voltar no próximo Central da Biografia. Então, um grande beijo no seu coração. Saúde para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, gente amiga! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.